Apaixone-se. Sempre que um novo dia amanhece e os nossos sentidos buscam captar as belezas que nos cercam, temos vontade de abrir as janelas da alma e inspirar com força a brisa fresca que brinca com a folhagem verde. Sempre que um novo ano se apresenta, fazemos planos para novas realizações. No entanto, muitos não abriram os olhos físicos para saudar o ano que se inicia ou termina, nem para contemplar o alvorecer do dia de hoje ou despedir-se do sol quando o crepúsculo enfeita a noite com seu manto negro bordado de estrelas. Mas você está vivo. E quando muitos não percebem sequer os canteiros floridos onde as borboletas bailam e o gramado se espreguiça, estendido como um tapete verde e macio, convidando a brincar. E enquanto outros saem apressados para as suas atividades do dia, sem se dar conta de que hoje é o nosso melhor momento, um poeta se deteve para escrever este belo conselho em forma de poema. Apaixone-se pelo mistério que nos cerca, pelo ar que você respira, pelas árvores e pelas estrelas. Olhe com atenção para as flores. A visão é antes uma ação do cérebro que dos olhos. Ouça o vento nas folhas, o canto dos pássaros e o tagarelar das crianças. O ouvir é uma arte que depende mais da mente que do ouvido. Olhos e ouvidos são canais fantásticos que levam mensagens até você. Eles serão inúteis se em sua alma não habitar a vontade de ver e de ouvir. Apaixone-se por sua capacidade de se autotransformar para melhor. Você é um pouco Deus na exata medida em que pode, por sua própria vontade e determinação, construir uma pessoa melhor. O caminho da perfeição é infinito, mas cada passo nesta estrada é fonte cristalina de pura felicidade. Ninguém é tão miserável que não possa dar um primeiro passo na direção certa, assim como ninguém é tão perfeito que já não precise caminhar. Apaixone-se pelo saber. Devore livros, raciocine, converse com pessoas inteligentes, ouça boas músicas, olhe com atenção para as obras de arte. Os artistas, os filósofos, os poetas, os cientistas veem, ouvem e sentem mais que a maioria dos homens. E é mister aprender com eles. Pergunte, discuta, descubra, polemize, investigue, faça experiências. Dê o melhor de seu esforço em tudo o que faz. Ajude seu próximo e sua comunidade e descobrirá o verdadeiro significado das palavras. É dando que se recebe. Receberá em moeda divina, receberá em dignidade, sensibilidade, grandeza de espírito e amor próprio. Trabalhe com o cérebro e com as mãos. Transforme o mundo em um lugar melhor para se viver. Não polua, proteja a natureza, conserte sua calçada, plante flores em sua casa e em sua rua. Lembre-se sempre de que cada atitude sua, cada movimento seu, será sempre na direção do bem ou do mal. Seu, de seus semelhantes, ou de seu mundo. Apaixone-se pelo progresso, por sua capacidade de se transformar e de transformar o mundo. Apaixone-se por uma pessoa que ainda vai nascer. Uma pessoa capaz de fazer perguntas, como Aristóteles ou Platão. Capaz de ouvir, como Vivaldi ou Verdi. Capaz de ver a natureza, como Van Gogh ou Renoir, e tantos outros. Capaz de usar as mãos com a habilidade de um Rodin ou de um Michelangelo. Apaixone-se pela tarefa de ser parteiro de si mesmo, pela missão de dar-se à luz por vontade própria. Apaixone-se por você amanhã, mas faça isso enquanto é hoje.